Assim começou assim, uma coisa sem graça, coisa boba que passa, que ninguém percebeu, não. Assim, depois ficou assim. Quis fazer um carinho, receber um carinho, e você percebeu. Fez-se uma pausa no tempo, cessou todo o meu pensamento. E como acontece uma flor, também acontece o amor. Assim, sucedeu assim. E foi tão de repente que a cabeça da gente vira só coração. Não poderia supor que o amor nos pudesse prender. Abriu-se em meu peito a canção e a paixão por você.